Notícia, esporte, informação e muita música. Rádio Palmeira M, ZYK 265, 740 kHz de frequência, 2,5 kW de potência. Tô ligado na melhor. Rádio Palmeira AM. Mais música. Mais rádio. Mais você. Rádio Palmeira AM. 740 kHz. A frequência dos grandes sucessos. A sua tradição. Ninguém supera. Na hora de comprar seu terreno, certifique-se de que o empreendimento onde ele se localiza está devidamente regularizado. Isso é uma garantia de entrega. 100% legalizados, os empreendimentos da Inovar Incorporações oferecem toda a tranquilidade necessária para você, do início da negociação ao pós-venda. Evite correr risco com propostas duvidosas. Escolha investir sempre com segurança. Inovar é pensar no seu lugar. Do meu sertão, esses bailinhos lá da roça dançando com os dois pés de baixo, que coisa bem boa, meu do céu. Olha bem, veja bem, olha só a situação. Mas minha gente, vamos matando, vamos se marrando. Vamos tomar um mate com erva de respeito, com erva de qualidade. Então vamos matar com erva mate Três Vizinhos. Sim, você que quer uma erva de qualidade, eu mateio, eu indico a Três Vizinhos, o verdadeiro sabor do mate gaúcho, nas versões com e sem açúcar. No seu supermercado, peça melhor, exija Três Vizinhos. Do Delmar Pereira da Silva, Marcolino Martins, 480, no bairro Paraíso, 999-35-8322, em Palmeira, Machaia. Vamos te marrando, mateando, te convidando, vamos te apresentando na 740, na nossa Rádio Palmeira, a qualidade exclusiva da Nova Autocenter, serviços mecânicos, consertando, reparando, trabalhando com as injeções eletrônicas e os aparelhos computadorizados, a moda de fornecer um laudo técnico impresso facilitando o serviço, né? Embreagem, limpeza dos bicos injetores. É Nova Autocenter Serviços Mecânicos, perto da rótula da 7 de setembro, Palmeira, 996-15-3820. E vamos te contando que vem aí o grande fandango. Lá do Ivan Santo, Taura, Ivan Santo, lindo cá no Passo Carretão. Que dia que vai ser? Ivan do Santo no Passo do Carretão, dia 11 de dezembro, gaúcho e gaúcha de todas as querências. Uma ótima música abrilhantará o fandango. Segurança no local durante todo o evento, né? Isso mesmo, segurança no local. É, durante todo o evento, no grande fandangaço gaitaço, no Passo do Carretão, 11 de dezembro, tá? Das 7 às 9 gaitaço e das 9 em diante, fandangaço, convidando toda a Palmeira, toda a região, todo o Rio Grande para participar. Bom, tá bom, minha gente, fechando a programação de hoje com a marca que o meu amigo alemão pediu para a moda escutar, que é a Morena Criminosa. Alemão, velho, tá com o espírito de porco, fim de semana chegando. Sabe como é que é? Sempre tem alguém querendo alguém, né? É verdade. Obrigado, meus amigos ouvintes. Obrigado você que esteve conosco aí, ó, nas lives dos Facebook, você que ligou, você que participou. Que alegria, gente, que satisfação ter estado com o senhor, com a senhora, com a sua família. Que Deus guarde a minha tia, nós, a nossa família. E até sexta que vem com mais um Saudade do Sertão. Segura aí, alemão. Notícia, esporte, informação e muita música.